Mamãe criou na raça e hoje eu solto a voz e nós destrói. E nós destrói. Nas madrugadas, levando inspiração pra toda essa molecada. E todo sofrimento na vida um dia passa. Eu sei que passa. Eu sei que passa. E tudo posso, com Deus no coração eu vou chegar no pódio. Mostrar que a favela vai vencer sem ódio. Sem terremoto. Sem terremoto. É mudar o giro. Pra quem foi no ódio ele capotou. Visão de maloca, uma fé no Senhor. Confiei em ti, tudo melhorou. E nós chegou. E nós chegou. E nós destrói. Nas madrugadas, levando inspiração pra toda essa molecada. E todo sofrimento na vida um dia passa. Eu sei que passa. Eu sei que passa. E tudo posso, com Deus no coração eu vou chegar no pódio. Mostrar que a favela vai vencer sem ódio. Sem terremoto. Sem terremoto. Visão de maloca, uma fé no Senhor. Confiei em ti, tudo melhorou. E nós chegou. E nós chegou.